cabeça e canto com coração. Quem transmite é a boca juntamente com as mãos. Agito quem agita, faço disso reunião. Reconheço na geral quem é verdadeiro ou não. Vacilão, patrocino pra poder criticar, seja lá o que ele diz, mas tanto aí pra divulgar. Não toma conta nem do próprio nariz, só quer julgar. Seja mestre ou aprendiz, só não vem atrapalhar o meu trabalho, que nunca trouxe dinheiro, mas ao contrário, a alegria é sempre o que ele traz primeiro. E assim sigo, mais um dia em que provei ser verdadeiro. Quem tá junto canta alto, diga eu sou brasileiro. Orgulho não me falta, o que falta é ter dinheiro. Vontade de ter não falta, o que falta é ser primeiro na corrida. De poucas vagas, muita concorrência. Vou viver de bem a vida adquirindo experiência. Quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Procurando evolução, eu continuo escrevendo. À noite, nas ruas, minha arte eu vou vivendo. Cada criticado tá ajudando a melhorar. E todo elogio que receber eu vou guardar. Junto com os meus parceiros, todo lado verdadeiro. Não tô como alguns nessa vida por dinheiro. Pedras no caminho, eu sei que sempre haverão. Mas vou tentando derrubar os invejosos vacilão. De vez em quando ele surge com uns rap meia boca. Faz as mina rebolar e manda os mano cala a boca. Mas se manter no topo não é muito comum. Enquanto eu tô subindo, vai caindo um por um. Vou formando opiniões, sem destruir ideias. Faço rima coerente, aplaudido por plateias. Tu não gosta vacilão, mas balança no refrão. E quando eu largo o mic, vem me apertar a mão. Quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Graças a Deus que de música não vivo. Eu fiz pro hop essa canção e o amor prevaleceu. Prazer é todo meu, viva quem compareceu. Eu dou valor ao que batalha e se esforça que nem eu. Chegar pra vida, com choro mais ensaia a despedida da tristeza. Reflete esperança em cada passo com certeza. Jamais mostra fraqueza, impõe classe na saída. A passagem é só de ida e as cartas estão na mesa. Pode crer, meu irmão, pode crer. Revolução começa agora, aperta o play que é pra valer. Se vem é pra somar, se não vem é pra esquecer. Quer valor para julgar, primeiro tem que merecer. Não venha me dizer o que é bom, o que é ruim. Tudo que é musical é pessoal. Eu digo sim pra liberdade de poder e de dizer o que eu pretendo, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Porque quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Quem ajuda não vem pra julgar. Quem ajuda não vem pra julgar. É desse jeito. É desse jeito que é. Aos amigos aqui deixo meu muito obrigado. Se não fosse o incentivo eu já teria parado. Pros críticos eu mando aquele só lamento. Fica parando, escuta que eu tô em movimento. Não adianta falar mal e nem venha pagar pau. Balança a cabeça e vai curtindo na moral. Não sabe pra onde vai, não sabe de onde vem. Então vai, escolhe um lado e vê se pega logo o trem. Tem de tudo por aqui, tem geral pra assistir. Tem gente só de canto e tem gente que eu não vi. Mas essa é pra quem veio só pra criticar. Faixa 4 tá na área pra te esculachar. Entre o céu e o inferno vou vivendo aqui na terra. Vou curtindo sempre em paz, não quero saber de guerra. E é assim que tem que ser, se esquivando dos problemas. Solta o play aí no som que eu rimo logo o tema.